de penas, de virtudes ou pecados. Pois das coisas mais pequenas faz o fado grandes fados. Andorinha, procissão, um raminho de violetas, uma ginginha, um pregão, os maninho, tranças pretas. Vida das coisas pequenas são rimas, são cenas de letras de fados. Leia pelo fado tecida, com versos tirados da vida vivida. Já não são versos apenas, quando há guitarra cantados. Fazem das coisas pequenas tanta vida, tantos fados. Balcão de bar marinheiro, varina, colcha com barra, um altar, um cacilheiro, uma esquina, uma guitarra. Estendais uma canoa, vielas e escadinhas, o cais à luz de Lisboa, janelas com tabuinhas. Vida das coisas pequenas são rimas, são cenas de letras de fados. Teia pelo fado tecida, com versos tirados da vida vivida. Já não são versos apenas, quando há guitarra cantados. Fazem das coisas pequenas tanta vida, tantos fados. São versos apenas, quando há guitarra cantados. Fazem das coisas pequenas tanta vida, tantos fados.